Faixa 4. O conto da Artêmia. Artêmia, do gênero Artemia, e suas primas chegadas, as branchonetas, são crustáceos que nadam de costas e, portanto, têm o cordão nervoso, o verdadeiro lado ventral zoológico, do lado que agora é virado para o céu. O peixe-gato, invertido negro, Cynodontes nigriventris, é um deusterostômio que faz a mesma coisa, do jeito inverso. Ele é um peixe que nada de costas e assim tem seu tronco nervoso principal do lado que vive voltado para o fundo do rio, o verdadeiro lado dorsal zoológico. Não sei por que as artêmias fazem isso, mas o peixe-gato nada de cabeça para baixo porque apanha seu alimento na superfície da água ou na parte inferior de folhas suflutuantes. Presumivelmente, certos peixes descobriram que essa era uma boa fonte de alimento e aprenderam a virar-se de costas. Minha conjectura é que, com o passar das gerações, a seleção natural favoreceu os indivíduos que aprenderam a realizar melhor o truque. Seus genes acompanharam o aprendizado e agora eles nunca nadam do outro jeito. Asterisco. Baseada na ideia teórica conhecida como efeito Baldwin, superficialmente ela se parece com a evolução lamarckiana e a herança de características adquiridas, mas não é. O aprendizado não fica impresso nos genes. O que ocorre é que a seleção natural favorece as propensões genéticas a aprender determinadas coisas. Após gerações desse tipo de seleção, os descendentes que evoluíram aprendem tão depressa que o comportamento passa a ser instintivo. Fim da leitura de asterisco. A inversão da Artêmia é uma reencenação recente de algo que, a meu ver, ocorreu há mais de 500 milhões de anos. Um animal perdido em tempos imemoriais, algum tipo de verme com um cordão nervoso ventral e um coração dorsal como qualquer protostômio, virou-se do outro lado e nadou ou rastejou em posição invertida como uma artêmia. Se um zoólogo estivesse presente naquele momento, preferiria morrer a renomear o principal tronco nervoso chamando-o de dorsal só porque ele agora se situava no lado do corpo virado para o céu. Obviamente, ele diria baseado em toda a sua formação zoológica. Ali estava ainda um cordão nervoso ventral correspondendo a todos os outros órgãos e características que esperamos ver na superfície ventral de um protostômio. Igualmente óbvio para esse zoológico pré-cambriano seria que o coração do nosso verme invertido era, no sentido mais essencial, um coração dorsal, muito embora ele agora batesse sob a pele mais próxima do fundo do mar. Mas depois de um tempo suficiente, suficientes milhões de anos nadando ou rastejando invertidamente, a seleção natural teria remodelado todos os órgãos e estrutura do corpo de modo a ajustá-los ao hábito de deslocar-se na posição invertida. Por fim, ao contrário de nossa Artêmia moderna, que só recentemente virou-se para o outro lado, os vestígios das homologias dorsais, ventrais, desapareceriam. Gerações posteriores de paleozoólogos que encontrassem os descendentes desse dissidente primitivo, depois de dezenas de milhões de anos de hábito de inverter-se, começariam a redefinir seus conceitos de dorsal e ventral. Isso porque um número muito grande de detalhes anatômicos teria mudado no decorrer do tempo evolutivo. Entre outros animais que nadam de costas estão as lontras marinhas, em especial quando se dedicam ao seu espantoso hábito de esmagar mariscos com uma pedra sobre o ventre, e os apropriadamente chamados notonectídeos, que nadam de costas. Os notonectídeos são insetos hemípteros conhecidos em alguns lugares como barqueiros, que remam na água com as pernas. Seus parentes, os corexídeos, também usam as pernas desse modo, só que nadam na posição inversa, com o ventre para baixo. Imagine se os descendentes dos nossos notonectídeos ou artêmias modernas e os descendentes do nosso peixe-gato moderno vierem a manter seu hábito de nadar com o ventre para cima por 100 milhões de anos a partir de agora. Não será totalmente provável que cada um origine todo um novo sub-reino, com os planos corporais tão radicalmente modelados pelo hábito do nado invertido, que os zoólogos desconhecedores da história definirão os descendentes das artêmias como possuidores de um cordão nervoso dorsal e os descendentes dos peixe-gato como dotados de um cordão nervoso ventral. Como vimos em O Conto do Nereis, o mundo apresenta importantes diferenças práticas entre em cima e embaixo, e elas começariam a imprimir-se pela seleção natural, respectivamente no lado voltado para o céu e no lado voltado para o chão. O que outrora for o lado zoologicamente ventral passaria a parecer cada vez mais um lado zoologicamente dorsal e vice-versa. Creio ter sido isso que ocorreu em algum ponto ao longo da linha conducente aos vertebrados e que essa é a razão de hoje possuirmos um cordão nervoso dorsal e um coração ventral. A embriologia molecular moderna nos fornece alguns indícios que corroboram essa ideia através dos modos como genes que definem o eixo dorso-ventral se expressam, genes um tanto semelhantes aos genes OX que mencionaremos em O Conto da Mosca das Frutas, mas os detalhes estão fora do nosso escopo aqui. O peixe-gato invertido, por mais recente que indubitavelmente seja seu hábito de nadar de costas, já deu um passinho revelador nessa direção evolutiva. Asterisco. O mesmo fez o peixe nudibrânquio, lesma do mar, Glaucus atlânticus. Essa bela criatura flutua de barriga para cima, alimentando-se de águas vivas e, como o peixe-gato, tem o contra-sombreado invertido. Fim da leitura de asterisco. Seu nome latino é Cynodontes nigriventris. Nigriventris significa ventre negro, o que introduz uma fascinante vinheta no final de O Conto da Artemia. Uma das principais diferenças entre em cima e embaixo no mundo é a direção predominante da luz. Os raios do Sol, embora não necessariamente vindos de cima em linha reta, em geral provêm de cima e não de baixo. Erga seu punho e verá, mesmo sob um céu nublado, que a superfície superior é mais bem iluminada do que a inferior. Esse fato fornece um modo fundamental para nós e muitos outros animais podermos reconhecer objetos sólidos tridimensionais. Um objeto curvo uniformemente colorido, como um verme ou um peixe, parece mais claro na parte superior e mais escuro na inferior. Não estou falando da sombra densa produzida pelo corpo. Trata-se de um efeito mais sutil do que esse. Um gradiente de sombra, do mais claro em cima para o mais escuro embaixo, traz suavemente a curvatura do corpo. Funciona ao contrário. A fotografia das crateras da Lua está impressa de cabeça para baixo. Se o seu olho, bem para ser mais preciso, o seu cérebro, funcionar do mesmo modo que o meu, você verá as crateras como morros. Vire o livro ao contrário, de modo que a luz pareça provir de outra direção e os morros se transformarão nas crateras que realmente são. Quando eu era estudante de pós-graduação, um dos meus primeiros experimentos demonstrou que pintinhos recém-nascidos pareciam ver a mesma ilusão logo ao saírem do ovo. Eles dão bicadas em fotografias de grão e demonstram forte preferência por eles se forem iluminados por cima. Virando a foto ao contrário, os pintinhos a evitam. Isso parece mostrar que os pintinhos sabem que a luz em seu mundo normalmente vem de cima. Mas se eles acabaram de sair do ovo, como é que sabem? Teriam aprendido durante seus 3 primeiros dias de vida? É perfeitamente possível, mas testei isso experimentalmente e descobri que tal coisa não ocorre. Criei 3 pintinhos e fiz testes com ele em uma gaiola especial, na qual a única luz que viam vinha de baixo. Na melhor das hipóteses, a experiência de bicar grãos naquele mundo de cabeça para baixo ensinaria minhas cobaias a preferir as fotografias invertidas de grãos sólidos. No entanto, eles se comportaram tal como pintinhos normais criados no mundo real, onde a luz vem de cima. Aparentemente, por causa de uma programação genética, todos os pintinhos preferem bicar fotografias de objetos sólidos iluminadas por cima. A ilusão da solidez e, portanto, se eu estiver certo, o conhecimento da direção predominante da luz no mundo real parece ser geneticamente programada nos pintinhos, o que costumávamos chamar de inato, em vez de aprendida, como, estou supondo, provavelmente ocorre conosco. Seja aprendida ou desaprendida, não há dúvida de que a ilusão de solidez dada pelo sombreamento da superfície é poderosa. Ela provocou uma forma sutil de camuflagem chamada contrassombreamento. Observe qualquer peixe típico fora da água ou numa lâmina e você verá que o ventre tem uma cor muito mais clara do que o dorso. O dorso pode ser marrom escuro ou cinza, mas o ventre será cinza claro, beirando o branco em alguns casos. E por que isso? Parece não haver dúvida de que se trata de uma forma de disfarce baseada em neutralizar o gradiente da sombra que normalmente trai coisas sólidas e curvas como os peixes. No melhor dos mundos possíveis, um peixe contrassombreado, quando visto sob uma luz normal proveniente de cima, parecerá totalmente achatado. O gradiente esperado, de claro em cima para escuro embaixo, será exatamente contrabalançado pelo gradiente da cor do peixe, de claro embaixo para escuro em cima. Muitos taxonomistas nomeiam espécies com base em espécimes mortos em museus. Asterisco. embora eu deva admitir que os hábitos do peixe-gato invertido sejam conhecidos de longa data. Ele é retratado em sua habitual posição em gravuras e pinturas de paredes no Egito Antigo. Fim da leitura de asterisco. Presumivelmente, isso explica o termo nigri ventris em vez de invertus, ou seja lá qual for a palavra latina para de cabeça para baixo. Se examinarmos o peixe-gato invertido numa lâmina, veremos que ele tem um contrassombreamento invertido. Seu ventre, que fica virado para o céu, é mais escuro que seu dorso voltado para o fundo do mar. O contrassombreamento invertido é uma das maravilhosamente elegantes exceções que provam a regra. O primeiro peixe-gato que nadou de cabeça para baixo teria sido horrivelmente conspícuo. A coloração de sua pele teria conspirado com o sombreamento natural dado pela luz vinda de cima para fazer o peixe parecer extraordinariamente sólido. Não admira que a mudança de hábito tenha sido seguida, no tempo evolutivo, por uma inversão do gradiente de cores da pele usual. Os peixes não são os únicos animais que empregam o contrassombreamento como truque para disfarçar-se. Meu velho mestre, Nico Tinbergen, antes de trocar a Holanda por Oxford, teve um aluno chamado Landy Ruiter, a quem ele propôs pesquisar sobre o contrassombreamento em lagartas. Muitas espécies de lagarta realizam exatamente o mesmo truque dos peixes contra seus predadores, nesse caso aves. Essas lagartas possuem um lindro contrassombreado e o resultado é que elas parecem achatadas quando vistas sob uma luz normal. De Ruiter pegou os gravetos onde as lagartas estavam e virou-os de cabeça para baixo. Imediatamente elas se tornaram mais chamativas porque passaram a parecer bem mais sólidas, e as aves pegaram um maior número delas. Se aparecesse um De Ruiter e forçasse o peixe-gato a virar-se e nadar com seu lado zoologicamente dorsal voltado para cima, como qualquer peixe normal, ele de imediato se tornaria muito mais visivelmente sólido. Asterisco. O leitor talvez se pergunte como é que um pesquisador poderia forçar um peixe-gato a virar-se, contrariando sua preferência natural. Não sei, mas para acrescentar só mais uma pequenina vinheta, eu sei fazer uma artêmia nadar como qualquer crustáceo normal, com seu lado zoologicamente dorsal voltado para cima. Basta acender uma luz artificial por baixo da artêmia e ela se virará no mesmo instante. Evidentemente, as artêmias usam a luz como indicador de qual é o lado de cima. Ignoro se o peixe usa esse mesmo indicador. Ele poderia igualmente usar a gravidade. Fim da leitura de asterisco. O contrassombreamento no peixe-gato invertido é um exemplo isolado de uma mudança consequente que seguiu no tempo evolutivo a mudança de hábito desse peixe. Em mais de uma centena de milhões de anos, pense em quantas mudanças abrangentes poderão ocorrer em todo o corpo desse animal. Não há nada de sacrossanto no dorsal e ventral. Eles podem inverter-se, e acredito que de fato se inverteram nos ancestrais mais remotos dos dorsocordados atuais. Minha aposta é que o concestral 26 tinha seu principal tronco nervoso ao longo do lado ventral do corpo, como qualquer protostômio. Somos vermes modificados que nadam de costas, descendentes de um equivalente primordial de uma artêmia, que por alguma razão, há muito tempo esquecida, virou-se de cabeça para baixo. A moral mais geral de O Conto da Artêmia é: transições fundamentais na evolução podem ter começado como mudanças em hábitos de comportamento, talvez até mesmo mudanças de hábitos aprendidos, não genéticos, que só mais tarde foram seguidas por evolução genética. Imagino que seria possível narrar um conto comparável para o primeiro ancestral das aves que voou, o primeiro peixe que subiu para a terra firme e o primeiro ancestral das baleias que voltou para a água, como especulou Darwin com seu urso pegador de moscas. Uma mudança de hábito por um indivíduo aventureiro é depois seguida por um longo emparelhamento e arrumação evolutiva. Essa é a lição de mais longo alcance de O Conto da Artêmia.